Uma tinta pereira chegou na clareira e lá no seu pó. No fundo do quarto, Manduca Torquato de medo gelado. Uma tinta quer fumo amigado, meloso melado, que tem muito sumo. Torquato não pita, não masca nem cheira. Uma tinta pereira vai ter. A fúnebre troça do mar.